Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 14 de maio de 2023, o nosso programa de 1004 está justamente para que nós possamos aqui homenagear ao dia da abolição dos escravos, que foi no dia 13 de maio. E também hoje nós vamos falar com a Ecléia Vidal sobre o insuperável amor de mãe. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas de autoajuda, CDs, DVDs, é na livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Câmbio Filtro, solução em saúde para a sua água e Ponto Sul Automóveis, onde você encontra qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Como o Rui falou, hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Ecléia Vidal e o tema hoje, como não poderia deixar de ser, é nós falarmos sobre esse amor insuperável aí, que é o amor de mãe. Então, faça suas perguntas, suas colocações, entre em contato aqui conosco pelo WhatsApp, pelo YouTube. Também os telefones estão à disposição aí, para vocês ligarem para a gente, 3921-3009, o DDD é 12, 3921-3009. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso querido ouvinte aqui da Rádio Vivência Espírita, vocês que estão escutando a gente pelas rádios, a gente está conectado então com a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, mandando um alô para a Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul e São Francisco Tobias Barretos lá de Sergipe, que estão escutando a gente aqui pela Rádio Online. A gente agradece já de antemão a atenção de todos vocês e também quem está assistindo a gente aqui pelo YouTube, nossos vivencianos, mas também pela Web Rádio Sementes de Amor, pelo YouTube lá de Campo Grande, Recanto da Prece Orispo Arsanulfo, lá também de Mato Grosso do Sul, e a TV Espaço Espírita de Barra Velha, que está retransmitindo, e lembrando também que estamos no Twitch do Vivência Espírita. Então já temos bastante gente interagindo aqui conosco, já participando. A gente deixou a pergunta para sorteio aqui, a pergunta da enquete, para saber a opinião de vocês. As mães merecem todas as homenagens nesse dia especial. Então deixa aí a sua resposta, apesar da gente já saber, né? a gente agradece aí a opinião de vocês. Quem está aqui do meu lado aqui é o Thiago. Thiago, deixa um alô aqui pro pessoal. Olá, bom dia a todos vivencianos e feliz Dia das Mães, que hoje é um dia muito especial, né, pessoal? É verdade. Então a gente já deixa aí um abraço a todas as mães que estão escutando a gente. Então a gente tem bastante gente interagindo, depois a gente comenta aqui, deixa os comentários, mandem aí mensagens para a mãe de vocês, a gente vai lendo aqui durante o programa também. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Ecléia. Seja bem-vinda. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 61. Nós crescemos quando paramos de julgar e exercitamos a compreensão. Crescemos quando cultivamos virtudes necessárias à nossa transformação. O certo é que o futuro vai nos esperar com a devida colheita de tudo que hoje plantarmos. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, procurando nos acalmar, deixando de lado um pouco os nossos problemas cotidianos, fazendo o nosso religare junto à espiritualidade maior, a fim de que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã de ao recebermos a nossa querida amiga e irmã Cléia Vidal, que vem nos falar hoje sobre o insuperável amor de mãe. Vamos envolvê-la com carinho para que ela possa passar tudo o que preparou neste dia abençoado. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, de número 1004, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o insuperável amor de mãe. E nós estamos aqui com a Cléia Vidal, que foi a primeira bibliotecária do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, aqui em São José dos Campos. Foi também do projeto Mãe Sozinha, foi pioneira no projeto Mãe Sozinha, é voluntária do Centro Espírita Divino Mestre e hoje ela trabalha no projeto Bem Me Quer. Bom dia, Cléia Vidal. Bom dia a todos vocês, amigos queridos. Bom dia, ouvintes. É um prazer, é uma emoção. Vocês sabem que eu fico aflita para falar. Não que eu queira falar, mas eu tenho medo de falar. Um bom dia a todos e um feliz Dia das Mães. Hoje, quando eu fui no meu jardim, tinha um botãozinho de rosa. E botão de flor, para mim, é igual um nenenzinho novo. Aí eu dei um beijinho no botão de rosa e dediquei a todas as mães aquela florzinha. E, Cléia, eu quando eu conheci você, você trabalhava no departamento da mãe solteira, depois virou mãe sozinha, depois virou projeto Bem Me Quer. É, né? Isso há mais de 43 anos. É, eu trabalhava no trabalho, trabalho até hoje. Então, começou como departamento da mãe solteira, na década de 70, quando começou aquela história de amor livre e que pipocava... A pílula também, né? É, não, a pílula não tinha chegado ainda aqui. Ainda não. Era só a ideia do amor livre. E começou a pipocar gestante, solteirinha, que era expulsa do lar. Né? Em São Paulo nasceu a casa da mãe solteira. E aí nós tivemos esse programa. Eu não estava desde o início, porque eu também estava com um bebezinho novo. E depois, departamento da mãe solteira, passado alguns anos, já não era mais tanto mãe solteira, mas a gente precisava conservar a sigla DMS, que já era muito conhecida no município. Então, nós mudamos para departamento da mãe sozinha. Passado mais alguns anos, conservamos o DMS, mas acrescentamos um nome que juridicamente é falado de nome fantasia, para mudar a imagem, né? Aí passou o projeto Bem Me Quer. E graças a Deus eu estou lá até hoje. Eu lembro que eu fui elogiar o trabalho de vocês lá, fiz um requerimento na Câmara, assinado pelo Aloysio Petit, que era o vereador, Eu falei, meus parabéns pelo projeto Mal Me Quer. Esse ficou na história, né? Ficou na história de nós dois. E aí Cléia me ligou dizendo, ui, com aquela gentileza toda dela, olha, não é projeto Mal Me Quer, é projeto Bem Me Quer. Então tá aí. Então, estamos aí recuperando o projeto Bem Me Quer. Mas muitas mães passaram pelo projeto? Nossa, tem histórias lindas. É? Conta uma pra gente rapidamente. Temos uma mãezinha que teve 14 filhos. Ela foi assim, ela tinha 10, aí ela teve trigêmeas, aí ficou 13. E ainda no mesmo ano que nasceram as trigêmeas, no final do ano, nasceu o 14º filho. E era pobrezinha, pobrezinha. A gente ia lá levar a sacolinha Sorriso. Uhum. Era linda a experiência para nós. Uhum. E essa mãe era uma mãe que gostava dos filhos? Oh, belezinha. É. Gostava tanto, só que alguém roubou uma das trigêmeas dela. E nunca mais achou? Não sei. Não sei. A gente, com os anos, perde o contato, né? Uhum. Mas foi muito trágico. A gente tem histórias lindas, lindas. Mãe que leva, vai grávida, levando a filha grávida também. Uma belezinha. Mas essas mães, vocês ensinavam ela a gostar do filho? Oh, como não? É a tarefa principal. Porque tem algumas que vão com rejeição, né? Não querem. Tem a história de uma que era perdida no crack. E o médico falava para ela que ia nascer uma criança deformada e tudo mais. E nós a convencíamos, assim, com boas palavras, com prece. Ela era geniosinha. Ela ia no projeto de bicicletinha. E aí a gente aconselhava dela a tomar passe, beber água fluida. E a gente ia conversando. Aí ela estava desesperada, porque ela tinha medo de ter como bebê uma criança anormal. Problema, nasceu, né? Uma menina linda, linda. E o pai da criança, que era ligado também na droga, tinha escolhido um nome lá, sei lá. Ah, ele mudou o nome da criança na hora para um nome mais bonito. Uhum. Foi uma história bonita. A gente tem histórias lindas. Temos cartas. Essa semana mesmo, uma gestante mandou um WhatsApp agradecendo o acolhimento, o trabalho. Compensa, dá uma emoção muito grande no nosso coração. E aquele acolhimento que vocês fazem é excepcional, né? Ah, a gente faz, a gente fica meio amiga das mães. Né? Uhum. Eu tenho uma mãe que há 45 anos ela foi no projeto, foi atendida, é minha amigona até hoje, como se eu fosse mãe dela. Uhum. E tem algumas que, depois de ter os filhos, passou a ser voluntária lá no projeto? Essa tal que eu estou falando, que virou minha amiga, ela sempre que ela pode, ela ajuda de alguma forma. De alguma forma, porque ela também precisa de ajuda até hoje. Então, tá. E ela encaminha mães para a gente. Alguma pergunta, Jorge? Esse projeto Bem Me Quer? Não, então, Cléia, a pergunta minha é sobre a opinião de muitas pessoas que acham que a gente fica incentivando as mães solteiras, acha que a gente muitas vezes... Porque a maioria dos centros espíritas tem um trabalho assim com as gestantes carentes. Igual lá na AMI nós temos com as gestantes carentes. Eu sei. E hoje em dia estão todos reunidos num grupo, em reuniões. Então, o que que acontece? Mas muita gente critica dizendo que isso aí é um incentivo, que a gente fica incentivando a mulherada a ter filho por aí, tudo aí. O que que você acha disso? Melhor incentivar a abortar, então? Né? Eu acho lamentável as pessoas que têm esse pensamento. Lamentável. Nós não podemos interferir na vida de ninguém. Nem na nossa. A gente interfere, porque muitas vezes eu tenho um caso de pessoas que iam fazer a cirurgia para não ter mais filho e teve um resfriado, precisou esperar. Quando foi para fazer, vamos fazer o exame, já estava grávida. Então, nem na vida da gente a gente... Porque o que foi planejado lá em cima tem que ser cumprido aqui. Né? Tomara ajudar. Tomara ajudar, mas a gente tem uma aula de planejamento. Não é para evitar, é para planejar. E é uma médica quem dá. Sempre temos. Essa mesma médica dá uma aula sobre amamentação. E é lindo, ela é pediatra. É, porque uma vez eu perguntei para um amigo espiritual o que acontecia de tanta menina grávida. Ele falou, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que têm condições... que tem condições de tanto de saúde como financeira, não quer mais filho. Pois é. Então, só que tem que nascer, né? É. Quer dizer, existe também uma ordem natural. É, que precisa nascer, né? Então, eles nascem com essas meninas novas, porque elas não têm como rejeitar, né? Pois é. E é tão bonito, a gente vê tanta coisa. É lindo. E Cléia, mas sobre as mães mesmo, né? Que hoje é um dia que a gente sabe que mães é todos os dias, né? Não tem. Deveria ter comemoração do Dia das Mães todos os dias. Mas se nós condicionamos a um dia especial, eu acho muito legal isso aí também, né? Porque pelo menos naquele dia fica todo mundo voltado para essa, voltado. Então, pelo menos emocionalmente, a gente se liga às mães, né? Isso. O que que você tem para falar para a gente assim? Oh, meu Deus. Serve quatro folhas? Com certeza. Vamos falando aí que a gente vai intercalando com você, perguntando. Né? É, a maternidade é missão, né? Porque as mães são colaboradoras de Deus. Porque através delas é que nasce a população do nosso mundo, né? Então, mas o amor materno é instintivo? Ele é instintivo e é virtude. Vou contar uma história para vocês. Uma das crianças da nossa família, pequititica ainda, mas já sentava, nós fizemos uma brincadeira e demos uma bonequinha para ela. Ela pegou a bonequinha e ninou a bonequinha. É instintivo. Né? E é virtude, porque faz parte da tarefa, da missão feminina e da masculina também, embora que muitos pais desistem da sua missão, da sua tarefa, né? Muitas vezes acontece isso, né, Cléia? Agora, é instintivo, notadamente, nos animais. E nos animais também você percebe, nota, particularidades superiores, né? Então tem um animalzinho que é mais dedicado, né? E como um ser humano, né? Eu tive uma cachorrinha que ela adotou uma cachorrinha que nós tivemos juntos. E aí, quando essa mãe adotiva estava para morrer, eu disse para o Cláudio, Ridinhão, a Naná não está bem, acho que ela vai embora. Ela estava deitadinha assim, a filhinha adotiva veio, olhou para mim, deitou ao lado da mãezinha adotiva e encostou nela, emprestando para a cachorrinha o seu calor corporal. Ai, essas horas a gente chora até, né? Então é instintivo e é virtude para nós humanos, né? Embora que muitas vezes as mães descumprem, muitas vezes a mãe se envaidece, se orgulha. O caminho não é esse. Mas é exceção, né? Claro. Não é regra, é exceção, não, né? Graças a Deus. Que a gente fala assim, quando a gente vai comparar o amor, né, que é o máximo das virtudes, a gente vê e quer dar um exemplo de amor para alguém, porque a gente fica querendo saber também o que é o amor, né? O que é o amor pleno? Que o amor pleno que a gente conhece só Jesus mesmo, só Deus, né? Sim. Agora, quando a gente quer chegar perto, a gente dá o exemplo do amor maternal, do amor de mãe, né? Que é o amor mais perfeito que pode existir para nós ainda que somos imperfeitos, né? Sem dúvida. Então, por onde começa, provavelmente. Eu sempre falo, Jorge, que o amor é fácil, o amor é natural, mas a gente ainda não sabe disso. A gente mistura amor com ódio, raiva, violência, egoísmo, um monte de coisa. E aí, quando a gente olha uma mãe que não cobra colo, né? Ontem eu estava lá na tenda de Umbanda Mãe Maria e vi um jovenzinho dos seus 13, 14 anos, abraçava toda hora a senhorinha que estava do lado. E cheio de carinho, de ternura, eu disse, ele é seu filho? Ela disse, não, é meu neto. Então, a coisa de amor prossegue, né? E é interessante que a reencarnação, ela fortalece os laços e também mostra, porque quantos filhos você tem? Eu tenho 3 só. É? 3. Três. São filhas. Todas iguais? Não, não. E por que que não são iguais, Cléia? Pois é, porque cada uma é uma. Então. Né? Cada um de nós é um. Eu, né, costumo explicar para as pessoas, às vezes me perguntar, como é que você explica a reencarnação, um pastor evangélico? Eu falei, é muito fácil. Quantos filhos você tem? Eu tenho 5. São todos iguais? Não. Então, aí já está a explicação da reencarnação. Pois é. Porque se não tivesse a reencarnação, seriam todos iguais. Mas não são, né? Não são. A gente observa que cada criados um... sempre da mesma forma, né? É. A mesma mãe, com a mesma ternura, o mesmo amor. E cada um desenvolve, né, de uma forma. Até tem uma historinha assim, muito delicada, mas que faz a gente pensar. Era um homem que era alcoólatra. E aí ele teve 2 filhos. Um se tornou alcoólatra. O outro não se tornou alcoólatra e se tornou uma pessoa excelente. Aí eles falaram, nós precisamos entrevistar esses 2 filhos para ver por que eles são diferentes. Aí um, o alcoólatra, disse, eu sou alcoólatra porque eu observei meu pai, eu segui tudo que meu pai... eu vi o papai fazer, eu segui isso. E o outro, que não se tornou alcoólatra, se tornou uma boa pessoa. Por que você seguiu outro caminho? Porque eu olhava meu pai. Uhum. Então, está aí a lição. Então, você acredita que... Porque os nossos filhos são filhos da carne. Mas de espírito, não, né? Não. A parecença é física, né? A parecença física parece com o pai, com a mãe. Isso. Mas a aparecência... Eu costumo até brincar que às vezes parece com o vizinho. Oi! Mas a aparecência da alma, essa é do espírito. Essa é... Ele traz com ele. É, porque... é o seu histórico, né? E essa aparecência física é pelas leis da hereditariedade. A aparecência emocional... Ele tem um gene igual do avô. Essa é a afinidade. São espíritos afins que já têm uma convivência. Já fazem parte da família espiritual. Isso, né? Isso. Então são famílias. Essa semana eu estava até vendo um assunto que tratava disso, de famílias. Porque a gente acaba, quando a gente convive há muito tempo, a gente acaba ficando parecido com as ideias, com tudo isso, embora o espírito seja individualista. Mas a gente vai estendendo isso aí, a família é parecida no geral. Mas dentro dali tem gente que é super diferente dentro da família, né? Sem dúvida. Então a gente vai para um povo, por exemplo, né? A gente vai para um povo. O povo também pensa muito parecido, embora tenha muita gente diferente ali dentro. Então, o povo americano não pensa igual ao povo brasileiro, né? Isso. O povo muçulmano pensa de outra maneira. É. Porque são famílias também. São famílias. Né? Que estão vivendo há muito tempo ali. É. E ali dentro vai ter um monte de gente diferente que não pensa igual a eles. Sim, também, embora esteja participando daquela família. O grupo maior se identifica. É bem, bem homogêneo, né? Assim, nesse sentido. As ideias muito bem são lembrado parecidas. Isso. É. Né? Uhum. E aí, dentro da família da gente é a mesma coisa. É. Tem gente, a família é muito parecida, mas vai ter pessoas ali dentro que são totalmente diferentes. Pode ser que vocês estejam chegando na família, né? Como espíritos que vêm aprender alguma coisa, ou como espíritos até que vêm ensinar alguma coisa. Geralmente é mais para aprender. Espíritos que solicitam nascer numa família onde ele acha que ele vai ser educado melhor. Vai ser auxiliado. Né? Por isso a gente essas diferenças. Conhece adotivos que são a cara do pai. Exatamente. Né? Parecidos na família. Vários. Você tem esse... Foi adotado. Eu quando conto para as pessoas que eu sou adotado, eu falo assim, é um cara mais mentiroso que eu já vi na minha vida, você é a cara do seu irmão. O cara falou, mas eu sou adotado, fazer o quê? E é mesmo isso? É verdade. O cara fala, você é mentiroso, você parece pra caramba com o seu irmão, como é que você pode ser adotado? Eu falo, Não sei, sou adotado. Então você vai pegando o jeito, vai pegando as manias, vai pegando um monte de coisa ali. Embora que a característica espiritual, cada um tem a sua própria. Né? Mas fisicamente e emocionalmente, você pega muito daquela família que está. É. E outra coisa interessante, né, Cléia? Que os mais difíceis é que tem que ser... Tem que se investir neles, né? É. Que esses mais difíceis vieram para a gente tentar dar um jeito neles, né? Eles pediram. Eles pediram. Eles se sabem difíceis. E aí eles pedem que seja dado para eles uma família boa, que eles possam seguir outro caminho. Então, e o que você diz àqueles filhos que falam, eu não pedi para nascer? Pois é, tadinho, né? Tadinho de equivocado, não, né? A gente encontra aí alguns aí. Eu não pedi para nascer. Então agora tem que me aguentar, né? Como diz um amigo espiritual, temporariamente ele pensa que não pediu. Daqui a pouco ele fica sabendo. Mas quando perguntar, assim se responde. Mas também não eram igual a você que eu queria. Eu estou aguentando você aqui, né? Eu queria bem melhor. Eu queria um bem melhor aqui e acabou vindo você. Eu tenho que aguentar. Não, que nem aquela história do filho que chegou para o pai. Papai, o senhor é um fracassado. O senhor não é aquilo que eu gostaria que o senhor fosse. O senhor não tem nada a dizer? O pai olhou para ele e falou, filho, você é o filho que eu queria ter. Quer dizer, então desmontou o filho, né? Mas então acontece muitos filhos que acham que o pai é um fracassado, que o pai nunca se esforçou, aquela coisa toda, e a gente vê que não é bem assim. Né? Eu acho que uma coisa que você está falando, eu estava pensando, a necessidade dos filhos terem um pouco de humildade no coração. Porque às vezes os pais falham. Mas é preciso ter humildade, reconhecer, perdoar. Eu conheço filhos que ficaram de mal com mãe 3 anos. Meu Deus do céu, como é que pode? Né? Então, Jesus estava certo em ensinar tanto perdão, né? Que a gente ainda não aprendeu. Mas isso aí não cabe. Não, eu conheço mãe, por causa do filho ser espírita, ela ficou 14 anos... sem conversar com ele. Ela só foi visitá-lo no caixão, quando ele estava sendo velado aí na Nossa Urbana. Nossa Senhora. E fala, poxa vida, como é que pode uma mãe ficar... Imagine o momento isso que ela reconheceu isso. Problema religioso, viu? Só porque ele passou a ser espírita. E tem uma história interessante. Ele passou a ser espírita porque ele estava fazendo escola para ser pastor. Ele perguntou para o professor, fala, me diga uma coisa, eu tenho uma religião, procuro a religião, sigo direitinho, eu estou salvo? Pastor, tá. E meu irmão, que não frequenta nada disso, coisa e tal, e ele, esse está perdido. Ele falou, então, a partir de hoje eu deixo de ser evangélico para procurar outra religião que me dê a explicação para essas coisas. Então, ele veio para o espiritismo, né? Essa história é séria. Ele foi um grande espírita. Mas isso aí é exceção também, eu sempre acho assim, né? De nós vamos encontrar a mãe que odeia filho, filho que odeia a mãe. Isso aí nós vamos encontrar. Mas quando a gente pega. Desculpe, não, pode falar. Não, mas quando a gente pega no normal, o normal é o amor incondicional mesmo. Porque a mãe tem amor incondicional pelos filhos. É aquilo que você sempre fala, Rui. Se você for lá na penitenciária, o cara pode ter cometido o maior crime do mundo. A mãe dele está lá visitando ele. Ela está lá visitando. O pai nem sempre. O pai nem vai de vez em quando, às vezes nem vai, mas a mãe não deixa de ir. Ela sabe que o filho dela é um bandido, que ele merece estar ali na cadeia, mas ela continua tendo amor por ele. E ela, às vezes, deixa de comer para levar uma comida melhor, uma sobremesa melhor para o filho na cadeia. Mas o Jorge começou de uma forma, depois mudou o caminho da fala, né? Que filhos que odeiam mães, mães que odeiam filhos, né? E Jesus, o que ele falou? Ele disse, ama seu pai e sua mãe, ou ele disse, honra seu pai e sua mãe? Porque ele sabia que haveria casos que o amor ia ser difícil, mas honrar é dever, e honrar é respeitar. Então, no ensinamento. É, exatamente. Então pode ter, digamos assim, eu coloco certos ensinamentos de Jesus e Cléia como imposição, né? Sim. Quando ele fala que nós temos que fazer a caridade, ele não está falando, se você quiser, você faz. Não, você tem que fazer. Isso. Você só vai ser salvo se você fizer. Se você não fizer, você não vai. Não tem meio termo. Ele não pergunta, né? Se você quiser. Se você quiser, ou assim, quando tem a separação do quadro do juízo final, que eu acho muito legal, né? Minha direita quem fez o bem, minha esquerda quem não fez o bem. Ele não pode, os mais ou menos ficam no meio. Ele não arrumou uma para esse. Ou faz ou não faz. Ou faz o bem ou não faz. Quer ser salvo? Faça o bem. Não quer ser salvo? Tudo bem, problema seu. Ele não disse, faz o bem se você tiver vontade. Ele disse, sede perfeito. Imperativo. E essa do honrar também é a mesma coisa. Ele está falando, tem que honrar. Não interessa o que tem acontecido. É sua obrigação honrar o pai e a mãe. Eu tive uma experiência uma vez dando aula, que a gente sempre dá aula para as mães, e depois um pouquinho da parte do Evangelho de Jesus. Uhum. Que o Evangelho de Jesus não tem rótulo. Né? E aí eu falei sobre os pais, mães, Jesus, e uma mãezinha começou a chorar. Aí a aula terminou, eu a chamei e disse, por que você está chorando? Ela disse, eu não posso amar meu pai. Ele abusou de todas nós. Ela falou isso chorando, eu peguei ela no colo. Literalmente eu peguei aquela menina no colo e agasalhei, acolhi, abracei e falei, perdoa, deixa esse pai na mão de Deus. E você apenas agradece a vida que você teve através dele e de sua mãe. Então é o honra, é o respeita. Né? Comigo já aconteceu o contrário, também a pessoa chegar e falar da mãe, né? De uma coisa assim, que quando a gente está ouvindo a pessoa falar, emocionada, você fala, meu Deus do céu, será que isso existe mesmo? São coisas assim que o que a mãe tinha feito era uma coisa assim absurda para qualquer pessoa. Pois é. E ela falou, e hoje ela está aí de volta, tipo assim, hoje ela está aí de volta e vivendo junto com a gente, né? O que, que eu faço? Aí eu falei a mesma coisa, olha. O principal é o perdão. Você não vai gostar dela de uma hora para outra, você não vai amar ela como você ama outras pessoas, mas você tem que perdoar de alguma maneira. Isso. Você está perdendo. E aí, no evangelho tem a piedade filial. Uhum. A piedade filial, no honra teu pai e tua mãe, lá no capítulo fala, a piedade filial é você assistir os pais nas suas necessidades, não importando o quê, porque tem filho que diz, eu assisto, mas é o pior quarto, a pior cama. Uhum. A minha mãe é simples, não liga. Uhum. Então lá diz que não é assim. Sabe que... E às vezes traz a mãe para dentro de casa para tomar conta dos netos, né, Cléia? Então, mas você sabe que eu tenho uma amiga que trabalhava com a gente, trabalhava comigo lá no Fraternidade Paulo de Tarso, mas o marido... Ele levava coisa e tal, mas não tinha nada a ver com o espiritismo. E o pai dele sumiu de casa quando ele tinha 6 anos. E depois de 39 anos, o pai aparece. O pai aparece pedindo ajuda. E aí a moça que trabalha comigo fala assim, Rui, o que eu faço? Meu marido não quer saber do pai. Eu falei, não, mas você... Fala para ele que a doutrina espírita nos ensina a perdoar. Ele falou, tudo bem. Daí ele aceitou o pai, mas falou, mas eu não quero o senhor aqui. O senhor vai morar lá numa casa, numa edícula que eu tenho lá em Caraguá, o senhor fica lá. O pai foi lá, ficou na edícula, ficou um tempão, daqui a pouco ele tem um AVC. Daí eu chegar e falar, alguém tem que cuidar dele, não tem ninguém na vida. Ele falou, tudo bem. Leva meu pai para casa. Então levou. Quer dizer, ele falou: olha, com tudo isso, eu tive que aprender com meu pai que perdoar é a melhor coisa. Rodrigo, vamos fazer um intervalo? A música que nós vamos colocar aqui é uma música do Manuca Almeida e do Alexandre Leão, chamado Mar de Amor. Queria que a Cléia escutasse bem essa música, tá bom, Cléia? Sei que você vai gostar dela. Vamos lá. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Ser esse ser, tive que ver através de você, pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago a sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Antes de ser esse ser, tive que ver através de você, pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim, pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago sua luz iluminando meu caminho. Mãe, você é o meu mar de amor, me traz a paz, me faz melhor, pra sempre vai me dar a mão. Oh, oh, mãe, você é o meu sonho bom, está comigo aonde vou, pra sempre no meu coração. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui recebendo a nossa querida irmã Icléia Vidal, que é voluntária do projeto Bem Me Quer, lá do Centro Espírita Divino Mestre. É porque aqui tem, coloquei aqui projeto Mãe Sozinha, projeto, mas agora... Hoje é Bem Me Quer. Se eu dar só um recadinho aqui, primeiro um abraço do Iramir, lá da Bahia, né, que entrou aqui desejando um excelente programa, também a Maria Auxiliadora do Anjo Ismael, o Milton Baruel, que está lá na Bahia também, né? Tá dando um bom dia a todos, feliz e abençoado domingo, tudo de bom para ele lá. Com certeza está feliz, né? Porque lá na Bahia, sorria, você está na Bahia, né? É assim sempre lá. O baiano estreia, não nasce. Baiano estreia. É. Marcos Sugai também, lá de Santos, né? Um feliz dia das mães a todos. E queria também anunciar aqui, que ontem a Rosana passou para mim, um domingo da panqueca no Peregrinos do Caminho. Eles vão fazer esse domingo da panqueca, vai ser domingo que vem, né? Dia 21. Bandeja com 3 unidades, R$15. Sabores frango, carne e escarola com ricota. Eu não sei nem o que é escarola. O que é escarola? Escarola é uma verdura. Que é muito bom. Misturado com ricota, né? Que é queijo, né? Aquele queijo, né? É. É, o horário para retirada é das 11 às 14 horas, lá no, na Casa do Caminho, que fica na Avenida Maria Adolfina de Almeida Tomás, 55, Jardim Paraíso do Sol. Então anota aí o telefone, você que quer participar aí pedir, né? É 12, né? Que é o DDD, 99661-8525. 99661-8525. Está aqui no nosso WhatsApp o cartazinho. E quem entrou aqui também, né, no YouTube, mandando mensagem aqui pra gente, foi a Valéria Prezan, entrando aqui mandando bom dia a todos desta família vivenciana, especialmente as mães dessa grande família, que Deus abençoe as encarnadas e desencarnadas também, que Maria ilumine seus lares hoje e sempre. João Paulo de Gonçalves, lá de Paulista, também entrou aqui. O Daniel Rosa, de Goiânia, já manda bom dia com influjos fraternais, amigos vivencianos, na entrevista sobre o insuperável amor de mãe com a amiga Icléa Vidal. É lá de Goiânia, que sempre está aqui participando. A gente já tem pergunta, Carlinhos, não, né? Tenho. O Daniel Rosa de Assis tem uma pergunta para ela. Pergunte. Mãe Icléa, pode falar sobre amor de mãe próximo ao amor de Jesus, capaz de criar e educar sem o pai e até adotar outros filhos no incomparável amor que vem de Deus? Eu diria não próximo de Jesus, no caminho para Jesus, né? Porque próximo dele acho que está é Maria Santíssima, né? Mas nós seguindo o caminho que ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, nós estamos indo. Maravilha. É que no caso Jesus, era, o amor dele já era o amor pleno, né? O ápice das virtudes. Sublime, que era o amor, né? Jesus já tinha esse amor. Porque todas a passagem de Jesus pela terra demonstra isso. Principalmente na hora que ele estava sendo mais vilipendiado, ele demonstra esse amor. Sim, né? Sem dúvida. E o perdão, perdão é amor também, né? E agora, a gente pega também Maria, que também vem da esfera crística, né? Que dá para a gente pegar esse amor dela e também fazer. Aí dá para a gente fazer um pouco de comparação com o amor de mãe, né? Sim. E ela é intercessora de Jesus aí para nós, né? Também. Quer dizer, uma figura que se mantém também incólume aí, embora tenha religiões aí que não respeitam muito Maria. Pois é, né? Lamentavelmente. É. Agora, é igual o pessoal fala: vocês gostam de santo na. Vocês gostam de santo na igreja, no Espiritismo? Falou, a gente não é santo que a gente faz, a gente gosta de espírito. E Nossa Senhora, para nós, a gente louva ela como todo mundo, temos o maior carinho, o maior respeito e sabemos que ela é a maior de todas as mães mesmo. E é intercessora, podemos pedir as coisas para ela, sim, sempre. Né? Você vê Bezerra de Menezes, né, Icléa? O tanto que ele o contato que ele tinha com Maria, inclusive Chico Xavier disse que Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou, 50 anos depois de desencarnado, ele foi promovido e ia trabalhar ao lado de Maria. Ele que pediu para ficar no Brasil enquanto tivesse sofredores aqui. Né? Uhum. A gente pega Chico Xavier. A gente vai lá em Uberaba, por exemplo, quando chega lá na casa de Chico Xavier, o quarto onde era Chico Xavier, você olha nas prateleiras, está cheio de Nossa Senhora. Que as pessoas sabiam que ele era devoto de Nossa Senhora, levava a santinha para ele e ele ficava com a santinha lá. Ele não estava adorando a santa, a imagem, mas ele adorava, sim, a pessoa, né? O espírito que é a Nossa Senhora, que a gente tem o maior respeito. Então, esse amor dá para a gente pegar o amor de mãe e falar, ó. Aí a gente talvez tire dela isso aí para as mães, né? É. A gente sabe que no movimento espírita, não no espiritismo, mas no movimento espírita, as pessoas se distanciam um pouco de Maria lá atrás, em reação ao que foi falado, marianismo. Porque diz que a igreja dava mais atenção para Maria, Mãe Santíssima, do que a Jesus. É, mais ou menos sim ou não, né? Nós não temos o direito de fazer esse tipo de análise e acho que tem tido muita literatura hoje em dia, né, que corrobora a ideia da santidade de Maria Santíssima, né? Muita coisa. Tem um livro aí de Maria de Nazaré, tem o Boa Nova que conta a história do finzinho de vida de Maria. Nossa, fantástico. Pelo irmão, né? X. É. Tem coisas lindas aí sendo lembrado. Mas já João, que você João mexeu Nunes, num assunto, eu vou João falar. João Nunes Maia também, eu né? acho, e é ele, né? É, vou falar o seguinte, essa coisa da gente desprezar os santos católicos não cabe. É. Nós não precisamos ter a mesma adoração que o católico tem, é o devoto. Mas nós temos que entender que são espíritos que galgaram uma caminhada bonita, que fizeram coisas lindas. E então ter respeito, ter muito respeito. Eu tenho muitos histórias lindas sobre isso, mas hoje não cabe. E muitos participaram da codificação mesmo. Pois é, pois é, muito bem lembrado. Da codificação. Isso aí, meu filho. É São Luís, Santo Agostinho. Isso mesmo. Né? É. Tudo. A gente pega a história de Euripus Barzanufo, por exemplo, que é um dos maiores ícones da doutrina espírita no Brasil. E Euripus Barzanufo foi cercado de santos, né? O mentor dele era São Vicente de Paula, né? É. O instrutor dele era Santo Agostinho. Então, querido, você foi em cima do que eu te falo. E eu te Isso falo aí. Que se Euripus Barzanufo fosse um santo, eu seria devoto de Euripus Barzanufo. É igual quando passou aquele documentário sobre Bezerra de Menezes. No final do documentário, vai lá no Ceará. Né? Aí está tendo uma romaria para a Praia de Cícero. E os romeiros tudo ali. Né? E a pessoa resolveu entrevistar aquelas pessoas que estavam indo na romaria para a Praia de Cícero. Aí perguntou para um senhor, falou, o que você acha de Bezerra de Menezes? O que eu acho de Bezerra de Menezes? Que se ele fosse católico, ele já era santo. se ele fosse católico, ele era santo. Eita. Então a gente tem ele falou, a gente tem o maior respeito por ele, a maior admiração por ele, e temos certeza que se ele fosse da igreja, ele seria santo também. Né? Então você vê a categoria, o espírito, ele está muito mais elevado do que qualquer conotação que a gente possa imaginar. Sim. E por isso que a gente deve o maior respeito mesmo. Você vê, está cheio de centro espírita chamado Francisco de Assis. Eu tenho uma historinha linda de Santa Luzia, mas que não cabe. O que eu queria falar é o seguinte: nós precisamos parar de construir muros. Para ter um mundo melhor, nós temos que nos dar as mãos. E construir pontes. Eu estou sempre falando isso. O que adianta para construir um mundo melhor? Cada um de braços cruzados, dizendo, não, eu, porque eu sou isso, sou aquilo. Não, a gente tem que dar as mãos, mesmo como irmãos, construindo um mundo melhor. Né? É construir pontes, não muro. Isso. Esse programa é jóia. Mas é difícil, porque onde tem ser humano, tem conflito. Não foi para isso, né? Que eu lembro. Uma coisa, a gente. É difícil, eu falo por mim, todo mundo, não estou sendo hipócrita, né? Onde tem ser humano, tem conflito. É. Né? Então, a gente aprende na família, principalmente, né? A gente estava falando aqui de mães, né? Dia das Mães. A quantidade de desafetos que encarnam na mesma família para aprender a amar, né? Sim. Esse é o grande desafio, né? É o grande desafio. É a gente ir se entendendo. E às vezes, de repente, nasce uma criancinha que une todo mundo. Verdade. É lindo. Né? É a lei. Que é a ponte, né? Que faz a ponte. Oi, Cleia. O Aécio César tem uma pergunta para você. Até que ponto se enquadram as mães e os filhos nesse ditado popular? Ser mãe é padecer no paraíso. Ah, meu Deus do céu. porque a gente não conta quantas noites ficou em claro. A gente não conta o desespero que sentiu quando a criança ficou muito doente, não é? A gente está ali para ajudar, para cuidar, para amar. Né? E tem casos belíssimos de dedicação materna, belíssimos, né? É verdade. Então é só parar para pensar. Às vezes não precisa nem sair da família. Dentro da própria família, ele vai escolher mães que padeceram muito por muito amar, né? E Cleia, outra coisa. Pode existir ex-tudo na vida, menos ex-mãe, né? Oi? Pode existir tudo. Ex isso, ex aquilo, ex tudo. Agora, sim. Ex-mãe não existe, você já percebeu? Não tem, né? É, não tem ex-mãe. Que e a bom gente, que né? Não tem, né? É, e outra coisa, a gente, você vê assim, o que é padecer no paraíso? Eu acho essa frase muito legal, eu não acho essa frase ruim, não. Eu acho legal porque é o seguinte, desde que ela dá a luz pela primeira vez, ela já começa a passar por dificuldade, sim. Sim. E ela é feliz demais com aquilo ali, né? É. E você vê, e depois que seu filho morre, a mãe continua sendo mãe. E depois que ela vai pro plano espiritual, ainda quer reunir ela todo mundo continua. Lá, quer atrair todo mundo. É. Você vê, tem um poema. Ah, eu Godoy ia falar Paiva, desse poema. Né? Que é ela chega e o filho, ela é muito boa e Deus está lá julgando e Deus manda ela pro. Deus quer mandar ela pro céu e mandar o filho pro inferno. É. Né? E no final ela fala: ó, não, se for para ser desse jeito, você fica aí com o seu céu que eu vou pro inferno. Vou ficar com o meu filho. É, né? Então, esse poema é clássico. Né? Muito legal. Você vê que isso é mãe, né? Quer dizer, e ela. E a pessoa, se isso fosse verdade, ela vai continuar padecendo, mas ela é feliz por estar junto com o filho dela. Né? E quem então, nos diz que isso não tem muita gente por aí? Assim? Exatamente, né? Com certeza. Aqui tem o poema do Mário Quintana, que eu achei lindo. Aqui ele diz: mãe, são três palavras apenas. As desse nome bendito também. O céu tem três letras e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabe os lábios meus, que é do tamanho do céu e apenas menor que Deus. É lindo. Repara, mãe, mer. Mother, né? O bezerrinho, mãe. Não é lindo? E a primeira palavra que as crianças normalmente falam é? É. Mãe. A minha falou papai. Aí eu chorei. Falei, mas ela não falou papai. Falei pro pediatra. Aí, Cléia, calma, deixa ela falar. É que o Cláudio era uma mãe para eles. Já aprende a falar mamãe. Hein, Cléia? É que o Cláudio era uma mãe também para eles. É, porque eles se adoram até hoje. Nós se adoram. É lindo aquele amor lá. Ei, Cláudio, eu lembro dele do Navio Negreiro, né? Navio Negreiro era o poema que ele chegava e começava sempre a recitar. E a gente está... E nós estamos no programa 1004, né? E o Cláudio foi entrevistado no programa 1. Olha só. Eu vim com ele, me lembro. E até hoje você tem ainda o primeiro programa. Tem sim. Tem aqui, dá para colocar um trechinho da depois. Marfa, tão querido. Saudade. Tem um trechinho aí? Não, então, tem que separar aqui. Podemos falar mais um pouquinho aí sobre então, as mães que você trouxe. Eu até falei pro Rui que eu queria falar uma coisa aqui. É o seguinte... há muitos anos, lá no projeto, uma das trabalhadoras viu uma faixa no ar, assim, escrito: amar para educar, educar-se para amar. Passou a ser a nossa faixa de trabalho. E explicando isso para as mães: amar para educar. Você precisa amar para educar bem. Mas... você precisa educar-se para amar. Então, você precisa conhecer o caminho do amor, a forma de tratar os filhos. Então, você precisa educar-se para amar. E amar para educar, que é para educar com justiça, com retidão, com equilíbrio. Então, essa faixa... E a gente explica isso para as mães. E serve para todos nós. Olha, tem um ditado que judaico que diz: Deus não pode estar em todos os lugares. E por isso ele fez as mães. É, que lindo, né? É muito bonito, né? A gente tem que ter cuidado para a gente não se envaidecer, nem se orgulhar, né? Porque daí perde todo o trabalhinho pequitinho que a gente fez. Né? É melhor a gente se esforçar para... seguir. Tem outra aqui. Isso aqui não tem. Ah, tem. Esse não tem o autor. O coração das mães é um abismo no fundo do qual se encontra sempre um perdão. O Antônio Bessa, o Icleia, tem uma pergunta para você. Em séculos de evolução, já tivemos tantas mães. Já fomos mães em vivências femininas anteriores, mas destacamos apenas a mãe atual. Quanto nos falta para compreendermos que somos uma família espiritual? Pois é, não? Pois é. É só parar para pensar. Hoje eu estava pensando, estava fazendo uma prece para minha mãe, mas eu sempre penso nas outras mães da minha história de Icleia, né? De outras vidas. A gente tem que lembrar que outras mães a gente teve. Como é que nós somos com elas? Elas merecem também a nossa prece. E nós próprios podemos ter passado por isso já, né, Meilene? Sim, né? Sim. Eu acho que as mães, por exemplo, é difícil você encontrar uma mãe que não tenha experiência, né? É assim, é difícil. Que ela é instintivo a experiência da mãe. Eu falei então, do bebezinho que pegou a bonequinha e ninou, né? Provavelmente já são experiências como... Porque às vezes a gente acha que também é intermitente. Ah, uma hora a gente é homem, outra hora a gente é mulher, uma hora é... É demorado esse processo. Ah, a gente, né? Sim, não é um ping-pong. É, exatamente. Não, você tem não. Que, então, a mulher tem muito mais experiência isso. Mesmo como mãe. Ela vem, quanto tempo ela vem, encarnando como mulher para poder adquirir realmente, para descobrir realmente o que é mulher. Né? É, o Emmanuel explica isso bem, esse processo de formação do psiquismo feminino, do psiquismo masculino, né? No livro Vida e Sexo. Então, não é ping-pong. É. A gente tem que passar por todas as experiências, mas na medida da determinação dos nossos maiores. Né? É. E a religião? A religião permite maior relacionamento familiar? Oh, claro. Qualquer religião bem seguida, que ligue a criatura ao Criador, ela só ajuda. Uma vez eu atendi um pai que veio falar comigo dos problemas que o filho estava enfrentando. E o filho estava bravo porque falou, eu não sei nada de Deus, todo mundo fala. Eu disse para ele, e por que você não fala? Ele disse, porque eu também não sei. Nós nunca demos noção nenhuma de Deus para o nosso filho. Eu disse para ele, comece agora, comecem juntos a estudar. Vem aqui no centro, pega o evangelho, comece a estudar, porque ninguém consegue viver sem a noção de Deus Pai misericordioso. Né? A religião é imprescindível. Sabe? A minha vizinha é evangélica. Eu sou espírita. Você tem que ver como tem diálogo entre nós duas. É uma delícia. É em torno de Jesus. É. Ela agora já está até interessada em EQM, experiências de quase morte. Então, é uma coisa assim, é para dar as mãos, é para fazer a ponte, não é para fazer muro. Né? Tem um casal que é evangélico que... O filho dele desencarnou, né? E eles começaram a frequentar a casa da Marcela lá. E depois começaram a frequentar e gostaram, né? E a semana passada ele recebeu uma carta, né? Olha, semana passada. Precisa ver a alegria deles. Agora, precisa deixar de ser evangélico? Não precisa deixar de ser evangélico. Isso. Nossa. Agora tem que ir atrás de outras coisas. E foi muito legal até que... Ele, a última vez que ele teve... Ele canta na igreja também, parece, né? E aí ele uma das últimas vezes que ele teve com o filho cantou junto com ele na igreja. E ele perguntou se ele sabia que eu cantava a música, aquela Noites Traiçoeiras. Aí o filho dele, na carta, pede, o senhor pode cantar aquela música que nós cantamos por último, junto? Né? Olha que lindo. E ele pegou o microfone e eu acompanhei ele, ele cantou. Foi uma emoção total na casa, assim. Então, você vê que não tem problema. Eu vejo muito essa experiência nos trabalhos de cartas consoladoras, que a maioria das pessoas que vão não são espíritas. A maioria são de outras religiões. Pois é. Estão procurando uma consolação. Isso, né? procurando consolação. Depois fica na igreja deles, não tem problema. Era como a gente fala aqui no programa Vivência Espírita. Está cheio de gente que adora o programa Vivência Espírita, mas é católica, é evangélico. Continue sendo católico, continue sendo evangélico e continue ouvindo a gente aqui. Não tem, o objetivo é esclarecer, não é proselitismo. Uhum. Na Feira do Livro Espírito, uma vez eu atendi uma moça que disse para mim: e Cleia, eu já li muito livro espírita, mais de 20, mas eu sou messiânica e eu me sinto tão feliz na minha igreja, o que eu faço? Eu falei: continue, continue lendo e continue na igreja onde você é feliz. Não tem outro caminho. Eu posso dizer que eu tenho experiência com a minha esposa, que ela é católica. Mas é daquela católica que segue firme, né? E quando meu filho desencarnou, que vai fazer 10 anos, eu falei: nossa, como é que a minha mulher vai enfrentar a morte do meu filho? Você sabe que ela foi muito mais forte do que eu, né? Ela aceitou com muito mais tranquilidade, falou: olha, nós não vamos pensar em nosso filho nas coisas erradas e nas coisas que não deveria fazer. Vamos pensar nele somente naquelas alegrias, né? Que ele era muito alegre, muito brincalhão. Vamos só pensar nele dessa forma. Que lindo, não? E até hoje a gente pensa assim. Que mãe, hein? E que católica. Católica. Belezinha. E a minha baixinha lá é muito, muito bacana. Mas todas as baixinhas são bacanas. É, mais ou menos. O Carlinho disse que não, que toda baixinha é nossa senhora, toda baixinha é brava pra caramba. Agora não é baixinha. Então, Cléia, mas diz a lenda que nos pequenos frascos estão os piores venenos e os melhores perfumes. É. Então, na baixinha existe uma tremenda de uma mulher, uma tremenda de uma tranqueira. É. E na grande também, no homem grande também. Aí vai ser a porção, vai ser maior. Com certeza. Mais tranqueira e mais amor também. Então, falando nisso, o Luiz Carlos Forcato tem uma pergunta para você, Cléia. Como poderemos comentar sobre as palavras de Jesus: quem é meu pai e quem é minha mãe? Esse foi fundo, né? Ah, o Forcato vai lá no fundo do baú procurar as coisas. A Evangelho tem uma explicação tão linda a respeito, né? Que é Jesus usou aquele momento apenas como um exemplo para mostrar que a família espiritual, né? Porque imagine quem falou tudo o que ele falou sobre mãe, que ele ia renegar Maria, Mãe Santíssima. Não tem cabimento. Ela veio, adorei você falar que ela veio das esferas crísticas para ser mãe. Foi lindo. Amei isso aí. Então, é apenas a família espiritual. Que, na verdade, ele nunca renegou os irmãos nem nada, como nós também não renegamos. Nós temos, às vezes, dentro da família, espíritos um pouquinho mais difíceis da convivência. Mas a gente cerca de amor, de paciência. Eles também têm paciência e amor pela gente. E tudo se conserta, não é? Com certeza. E Cléia, também eu penso nesse caso de Jesus. Jesus provavelmente estava fazendo uma explanação, né? E falando sobre o amor incondicional, sobre o amor que ele já tinha. Porque falar de amor, o principal é Jesus. Quer dizer, ele amava tudo, né? Não era todos, não, tudo, né? Porque todos seria só pessoas, mas ele amava a natureza, ele amava os animais, ele amava tudo. Ele amava. Porque ele já tinha conquistado esse ápice que era o amor. Então, quando você fala seu pai e sua mãe, fala: meu pai e minha mãe são todos. Porque ele está falando de amor, ele está falando daquilo que ele já tinha conquistado, né? Quer dizer, agora, quem manda honrar pai e mãe jamais vai contradizer isso aí, né? Vai contradizer. Mas tem uma frase linda dele na Bíblia, quando ele diz: antes da terra ser, eu já era. Quer dizer, e Emmanuel lá no conta, né, que a Caminho da Luz. A comunidade se reuniu a primeira vez na formação do planeta. A segunda vez, a comunidade de espíritos puros, para que ele, para estudar, planejar a vinda dele. Uhum. Muito lindo, né? É, exatamente. Então a gente vê que Cristo é extraterrestre, né? É. Ele se tornou terrestre, mas ele era extraterrestre. É. Né? E nós somos extraterrestres. É, muitos de nós. Tem gente que é daqui mesmo, né? Mas tá, muitos de nós também viemos de fora, né? É. E como o próprio Evangelho, o Livro dos Espíritos diz, a gente tem que viver em todos os planos, em todos os planetas. É. Né? No maior número de planetas possível. Então a gente não sabe por onde nós já passamos. Né? Não. A gente não sabe o nosso começo. É. Uhum. É, tem uma coisa que a gente precisa entender, que nós somos um ser muito mais espiritual, porque Jesus não veio falar para o corpo, veio falar para o espírito. Né? Uhum. E nós precisamos entender que num ser espiritual, é, o pai só empresta o corpo para o filho, mas esse espírito já vem de outras, sim, de outras, outros planetas, de outras plagas, de outra existência. E sabe que eu tenho a audácia de perguntar para as mães, porque as nossas mães não têm nunca uma espírita. E eu digo, quem aí, é, desde que engravidou, tem birra pelo cunhado, pelo pai, por isso, sempre tem alguém, uhum, alguém que estende a mão. Eu digo, é, vocês não são espíritas, mas nós somos. Então eu vou esclarecer, e eu não quero transformar vocês, mas vocês me ouvem, guardam aqui dentro do peito, e um dia vocês vão lembrar, olha, aquela senhorinha velha lá ensinou isso para a gente, né? É dessa coisa da parecença, que, é, do desafeto, da irritação. Muitas vezes aquele espírito que está aqui na barriga para reencarnar, ele já teve uma experiência difícil com o vovô. Então, ele está irritado que vai naquela família onde tem aquele irmão, que é o vovô. E a mãe recebe essa energia e começa a ter uma diferença com o tal senhorzinho. E aí eu digo para elas, acontece, e elas relatam, eu estou assim com a minha cunhada, eu digo, então, quando for assim, passa a mão na barriga, canta musiquinha para ele, reza um Pai Nosso, reza, para ele já desde quando está na barriga, já ir acalmando as desavenças, né? E eu digo, guarda isso no coração, e uhum, vai semeando um pouquinho, né? Mas aqui tem os homens são o que as mães fazem deles. Esse é um pensamento do Ralph Waldo Emerson, que era um poeta americano, né? Que você diz? Mais ou menos. Ah, como diz o caipira, arvei sim, arvei não. É porque a gente vê que as mulheres estão sempre nos ensinando, né? É. Vai numa escola, são as mulheres. E lá elas podem passar. Às vezes tem professoras que ensinam a gente a ser bastante forte, e outras ensinam a gente a ser medroso, né? Quer dizer, isso vai depender outra muito da gente. Outra que ensina a gente a não fazer aquilo mais, aquilo que ela fez. Uhum. É. Tem todas essas coisas bonitas, né? Dentro da doutrina espírita, a maioria é mulher, né, Cléia? A maioria das casas espíritas são mulheres. A maioria das pessoas no centro espírita é mais mulher do que homem, não é, Rodrigo? Não sei. Pelas estatísticas, é muito mais. Sempre. Sim. É? E falando de estatísticas também, Jorge, é interessante que a gente tinha comentado, eu tinha esquecido de comentar, lá do livro A Vida Triunfa, né, do irmão lá da médica, sobre a Severino, Marlene, né? Marlene Nobre. Uhum. É, Marlene Nobre Severino, que o irmão dela fez aquela pesquisa com as cartas do Chico, dizendo que a maioria das famílias que iam buscar as cartas não eram católicas. Uhum. E aí, depois que receberam as cartas, mais da metade se converteram ao espiritismo. Não eram espíritas. E não eram espíritas. É. Eram católicas, a maioria católicas barra evangélicas. Evangélicas não tinha tanto. Mas a maioria não eram. E aí os espíritos também. Só que hoje, perguntando para eles, fazendo a pesquisa, eles falaram: não, eles se consideram espíritas. É, tem até famílias judeus, hebraicas, uhum, né, judias, que se consideram espíritas, mas continuam o rito judaico e tudo mais. Mas é a ponte. É a ponte, né? É entre as religiões. E Cléia, O Aécio César tem outra pergunta. E essa, como sempre, as perguntas do Aécio são bem técnicas e cabulosas, né? Ele pergunta para você. Chico, numa entrevista, disse que em futuro próximo as crianças iriam nascer em laboratório. Como será o amor de mãe para com esses filhos? Seria o mesmo? Obrigado. Ué, por que não? O fato de ser gerado de forma diferente, que eu não quero entrar no mérito da questão, por que não pode amar? As mães não amam o filho adotivo? Amor é incondicional, de raiz. Amor existe. Né? É, agora, essa questão aí, até entrando na parte técnica, quando o Chico estava falando, ele já estava falando das crianças que são geradas em laboratório. Gerada em laboratório não quer dizer que não nasça de uma mãe. Ele vai ter que colocar na barriga da mãe. É. E aquela mãe vai ter a criança. É. Né? É. Existe até as barrigas de aluguéis, que a mãe tem a criança e na hora já é do casal do outro casal. Né? Então é normal hoje em dia. É. Hoje em dia já amor é super normal. É sentimento, né? Mas quem continua dando a luz é a mãe. É. Agora, eu penso assim, que no dia que o laboratório tiver condições de fazer a criança inteirinha, o casal já está esperando por ela. Na hora que ela estiver prontinha, vou estar aqui, seu filho já está prontinho, pode levar. Mas é um amor do mesmo jeito, não vai ter diferença nenhuma. E se a gente for pensar, Jorge, como é que funciona no plano espiritual? Né? Não existe amor de mãe no plano espiritual? Claro. É claro. Uhum. Né? Claro. Qual é a dúvida? Então, porque assim, Você acha a gestação... Você acha que eu, passando do lado de lá, não vou amar minhas filhas? Então, não, eu falo assim, por exemplo, o processo... Vou amar mais. E lá existe o processo igual daqui de gestação ou é diferente? Ih, vocês estão entrando em questões. O assunto aqui é mãe, não é formação. Não, abaixar a ideia. E eu vou, então, para abaixar, eu vou ler para vocês, se vocês me dão licença. Eu posso deixar essa pergunta, então, para o Aécio responder? Aécio, responde para a gente aí, por favor. Dou um puxão de orelha. Aqui, ó, eu vou ler para vocês a questão 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim, a de fazê-lo dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, essa questão, eu frisei bem, a missão da paternidade é pai e mãe. É pai e mãe. O pai é aquela força protetora. A mãe é aquela força de abnegação, de devotação à criança, ao filhinho, né? A dedicação maior. Mas a presença do pai é imprescindível. É uma força indefinível. Eu agora vou dar um exemplo. Cláudio partiu em janeiro. Meu Deus do céu, eu ando pela casa, não é a falta do Cláudio só, adoro ele, morro de saudade, mas falta alguma coisa na minha casa que eu sinto que é uma força, uma energia protetora, uma energia diferente da minha. Então, eu tenho pensado muito nisso, tenho conversado com os casais amigos, que eu noto que a energia... Então, Deus fez tudo direitinho. A gente é que faz as feiuras, as mudanças, as trocas, porque a energia, o dia que o casalzinho entender isso, e já tem muitos aí que é uma belezinha entendendo, né? Que acolhe o filhinho, acolhe a esposa e ela também, mima o filhinho, mima um pouquinho o pai. É lindo isso. A lei de Deus é magnífica. E o amor é natural e magnífico. Nós é que estamos ainda aprendendo. Rodrigo, vamos fazer o intervalo? Mais um? Vamos. E aí depois a gente volta com a... Deixa eu aparecer aqui que eu não estou aparecendo. Depois a gente volta também com o momento de Gavalha, né? É, a mãe... É... Mãe, uma linda mulher. Com Jackson e Alana. Jackson Pereira. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o evangelho através da música. Digno do teu amor.

Elas desejam que seus filhos sejam felizes agora, no hoje, na terra e no além, quando abandonarem o casulo carnal. Essas mães são mesmo extraordinárias. São 9h43. Esse é o momento do Gigavale. E, Cléia, o que você poderia falar sobre essa mensagem das mulheres extraordinárias? Pois é. Eu estava olhando aqui nas minhas anotações e falei, nossa, a gente ainda não conversou sobre a educação dos filhos. Uhum. E é exatamente o que a mensagem sugere. Né? A necessidade da gente trabalhar a educação dos filhos desde o comecinho, né? Desde o comecinho. Eu adoro mostrar para um bebezinho a chuva, o bracinho dele tomando chuva, e eu falo, é chuva. Uhum. Quando a criança bebe água, agradece, papai do céu, é água. Ó, que delícia. É umas coisas que a gente começa a trabalhar e não vai parar nunca. Né? A gente tem que estar sempre ensinando. E hoje em dia, o consumismo, a tecnologia, distrai muitos pais. E eles acabam delegando a terceiros a educação dos filhos. Tem muito professor hoje em dia reclamando. O pai, a mãe diz assim, mas o que você faz que não educa meus filhos? Ela tem que ensinar que educa são os pais. Né? Então, estão delegando funções de uma forma lamentável. Né? E aí eu sempre converso aquelas célebres palavrinhas mágicas que a gente tem que ensinar aos filhos, desde pequenininho. Muito obrigada, faz favor, dá licença. Mas se a gente ensina, mas não exemplifica, fica difícil. Né? A gente tem que ensinar e vivenciar em casa. Quantas piadinhas tem, né, da mãe que diz, não quero que minta, mas ela manda o filho mentir. Atende aí, no tempo que a gente atendia telefone, né, atende e diz que a mamãe não está, mas você está, mãe. Uhum. Então a criança não entende. E tem uma historinha legal, vamos fechar o momento de Gavalho? Porque tem até uma historinha legal disso aí que aconteceu comigo, com a minha filha, não é? Pequenininha, Mariana, né? E aí eu sempre fui dessas pessoas que, fecha aí. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Aí ela... eu sempre fui desses que falam, você não pode mentir. Uma coisa que em casa eu sempre preservei isso, ó, não minta. Conta a verdade, você doa o que doer, mas conta a verdade. Uhum. E aí um dia, era aniversário dela e a minha sobrinha, né, deu para ela de presente um reloginho daquele que trocava pulseira. É. Né, trocava pulseira. Logo depois do aniversário, o negócio onde enganchava a pulseira quebrou. Aí eu falei, ah, esse relógio aí ela deve ter comprado no camelô, por isso que não é desse jeito, né? Ah, primeira oportunidade que ela teve no telefone, falou, tia, aquele relógio que você deu para mim quebrou, acho que você comprou no camelô, não foi? Falou, não, não comprei no camelô, não, pode... Quem falou isso para você? Falou, ah, meu pai que disse que a senhora deve ter comprado no camelô. Aí ela veio falar comigo, Jorge, você falou para mim, eu falei, falei. Eu falei, desculpa, aí eu falei, agora não vou mentir eu, né? É. Eu menti agora que eu não falei. Eu falei mesmo, desculpa aí. Desculpa aí, mas eu falei pra ela, ela só repetiu o que eu tinha dito. Pode trazer o relógio que eu vou levar na loja pra trocar o negócio, troca. Não foi no camelô que eu comprei. É. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a criança, ela assimila tudo. Uhum. Assimila os bons e os maus exemplos. Né? É necessário a religiosidade, ensinar a criança a fazer uma oração, né? A ter fé. Meu Deus do céu, o que a gente é sem fé? Acho que eu não conseguiria nem viver direito. Né? Respeitar os mais velhos. Hoje em dia isso está tão fora de moda, né? Uhum. Mais velho, a gente chata. Não é assim. Dá atenção, porque muitas vezes a gente aprende coisas lindas com pessoas mais velhas. Eu tinha uma senhorinha que batia na minha porta, Dona Maria, e ela era mais velha que eu. Tenho frases que a Dona Maria falava para mim que eu escrevia na minha agenda, que eram frases do conhecimento dela, do jeitinho dela de ser e sentir, né? Uma delas é: o que não se dá, se perde. Eu nunca mais esqueci isso. Então a gente está aprendendo sempre, né? E essa questão da televisão hoje em dia, as novelas, a gente traz para dentro de casa uma energia tão difícil, tão carregada de conceitos, de histórias ruins, né? E depois a gente levanta, como que fica? Eu não consigo assistir, porque às vezes tem histórias lindas, eu sei que tem, eu tenho uma amiga que assiste, ah, tal história linda, mas eu ainda não consegui me interessar. É, meu pai, quando era criança, falava: filho, se você quiser ter alguma coisa na vida, seja educado. É. Então, obrigado, por favor, esses são... que você deve sempre usar na vida. É, eu dando aula para as mães, eu faço uma cena meio de teatro, né? Eu mostro uma pessoa deseducada, meio grosseira, entrando em casa, e a reação de todos como que é. Ai, mãe, é lá, é a dona fulana que está chegando. E a dona fulana chega, abre a porta de maus modos. Aí depois eu faço o contrário. Aí é uma senhora educada que chega, abre a porta delicadamente, se dirige a todos. E aí a criança: ai, mãe, que delícia, faz um cafezinho para ela ficar mais tempo. Então, a diferença da pessoa que tem um pouquinho de delicadeza e a que não tem. Eu gosto, adoro dar aula para as mães, adoro. Oi, Cleia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você frequenta o Divino Mestre desde 1974? Muito antes. Então, tem uma senhora chamada Marta Cardia de Castro que diz que você a levou para lá. É? Que bom, que bom. Eu frequento o centro desde 68. Eu frequentei o centro Divino Mestre 55 anos. Legal, então a resposta para a Marta já está aí. A Marta, ela viaja para Ribeirão Pires para tratamento. É, você me perdoe, Marta, de eu não lembrar do seu rosto, mas estou velhinha. E eu sempre, porque eu sempre fui de conversar muito com todo mundo, na feira, no centro, e aí, na feira do Livro Espírita, que eu estou falando. E aí a gente esquece, né? Com certeza. Vai fazer o quê? Mas às vezes eu vejo um rosto. Ontem uma pessoa me disse: você lembra de mim? Eu frequentei o Centro Divino Mestre. Eu olhei: não, desculpa. Aí passado um instante, eu estava conversando, ele passou perto de mim, eu falei: lembrei. Aí fui lá falar para ele: lembrei. Então é assim. Legal. O Paulo Quintanilha tem um depoimento. É meu primeiro dia das mães sem minha mãe. Mas... tá difícil, mas meu presente hoje é meu eterno amor e minha gratidão. Paulo Quintanilha, não é só você que é o primeiro ano sem a mãe, não. O nosso querido Tiago também, filho da Sandra Vasconcelos, está aqui pela primeira vez. Disse a mesma coisa agora há pouco. Primeiro dia das mães sem minha mãe. É verdade. E a gente manda, né, as boas vibrações para a dona Yolanda, né? É Quintanilha, né? Que também apoiou a gente aqui também, já esteve aqui junto com o Paulo. A gente tem boas lembranças, manda boas vibrações também para a Sandra Vasconcelos, né, Thiago? É verdade, e eu tenho certeza que ela está feliz, né? Assim, por onde eu estou aqui hoje, né? Se fazendo esse trabalho com vocês, que eu acho que não. Eu acho que não tem lugar melhor para estar. Assim, eu tenho certeza que ela está muito feliz com isso. A Sandra, que sempre também, sempre apoiou aqui, sempre esteve aqui, que nem a gente comentou, né? No início do programa. Vamos lá? Vamos, tá chegando a hora, né? Tá. Deixa eu só já comentar aqui, antes da gente ir pros comerciais, colocar aí pro pessoal ver a arte de hoje, né? a arte lá... Opa, não estou aparecendo. Espera aí que eu não tô falando aqui e não estou aparecendo. Então, a arte que a gente tem feito aqui por inteligência artificial, né? Eu vou transmitir ali na tela para vocês verem ali do Jorge e do Rui. Deixa eu só ver aqui se foi. Foi, agora foi. Aí vocês estão vendo a arte que foi criada, né? A gente colocou aqui Dia das Mães. E também sobre o tema do dia, ele criou. Automaticamente a gente vai disponibilizar aí para vocês via NFT. Né? Ontem eu estava conversando com um cinegrafista lá da TV Câmara, né, Rui, que é lá da Câmara Municipal, e ele estava impressionado. Ele falou: Rodrigo, não, o que vocês estão fazendo aí tá muito bom e tal. E aí ele falou: mas você já tem podcast desde 2013? Eu falei: já. E o Jorge Rui não fazia ideia do que era podcast em 2013. Até hoje ele não sabe direito, né? Então em 2020, em 33... Achava que era alguma coisa pra gente passar no rosto, podcast. Né? Mas tá vendo muita crítica com a inteligência artificial, né? O pessoal da. Realmente, mas aqui ela usa mais pra arte, né? Então só que você tem, claro, o lado moral também, né? Na criação de textos, né? Então você tem inteligência artificial que cria textos. E aí tem gente que usa o texto para responder as questões da escola, né? Essa acho que é a principal crítica. Mas é uma coisa que a gente tem que conviver, né? As tecnologias vão evoluindo e tem que saber aplicar. É como um martelo, né? Ou você pode construir uma casa, ou você pode... Tem gente que usa para marretar a cabeça de outras pessoas, né? Então, é uma ferramenta. Então, não tem como a gente querer evitar as ferramentas. Né? A gente tem que... A gente tem que trabalhar para incentivar para que o uso seja o melhor possível, né? Uhum. Acho que esse é o caminho, né? Mas o Ecléia, o Livro dos Espíritos, as perguntas 817 até 822, fala sobre os direitos do homem e da mulher. Ih, lá vem. Hein? Lá vem. Não, então. Lá vem. Aqui está dizendo, porque... Direitos iguais. São iguais perante funções Deus. Funções diferentes. É isso que você quer perguntar? Não, então, mas eu direitos gostaria que você iguais, respondesse. Funções diferentes. Ocupe-se o homem do exterior e a mulher do interior. Sim. E aí eu vi jovens naquela época dizerem assim, mas isso é machismo, porque eles achavam que a mulher tinha que só trabalhar dentro de casa e o homem no exterior, para fora. Ocupe-se o homem do exterior e a mulher do interior. Não. Os livros vieram esclarecendo para a gente entender. O exterior é os sentimentos externos. E aquele interior, aquela coisa íntima de mulher, de mãe. Né? Então, ocupe-se o homem do exterior e a mulher do interior. Mas os direitos são iguais. Mas aqui tem a pergunta 821. Está perguntando aqui, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas a homem? Maior até. Não é isso que está escrito? Sim, aqui está dizendo. Sim, maior até. É ela que lhe dá as primeiras noções. Graças a Deus, a minha memória ainda está vozinha. Eu costumo brincar. Quando eu pego essa parte do livro, quando eu dou minhas... Eu falo que acontece tudo isso aqui porque as mulheres são mais pecadoras do que os homens. Os homens não têm tanto problema, né? Então, aqui está dizendo... A 820, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? Aquele... E está aqui, Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Uhum. Resposta bonita, né? É o que eu falei, a força protetora e a força devotada. E a força devotada. Uhum. As duas trabalham juntas em harmonia, pai e mãe. É, porque a gente vê que uma casa onde se perde o pai, é difícil ela se perder, né? A casa, a mãe, a mulher consegue unir todos conseguem fazer uma série de coisas, mas a casa onde perde a mulher é difícil ir para frente a união, né? Porque a mulher tem essa facilidade de união. É, a gente já está quase terminando. Qual, mas você pode falar o que você quer falar? Pode, pode. Então, eu queria fazer uma chamadinha sobre a música, né? Uhum. É, eu sempre falo para as gestantes a necessidade de cantar musiquinha. Enquanto ele está na barriga ainda, já pode cantar. Canta na hora que você for dormir, faz oração, conversa na hora do banho, para a criança ir acostumando com a música, né? Porque a música, ela acalma, né? E aí eu mostro para elas que hoje a ciência já comprovou que o espírito já está ali. A alma, o espírito, já está ali naquele corpinho. Tanto que, às vezes, a criança está chorando, já nascida no bercinho, e a mãe começa a cantar a mesma musiquinha que cantava quando ele estava na barriga. Ele se ajeita e dorme. É uma belezinha. E ontem, Mãe Maria, lá na tenda de Umbanda, falou da necessidade da música, de nós cantarmos. Porque a música, o canto, ela nos coloca em uma posição de mais equilíbrio, uma posição de paz, de alegria, de esperança. E aí eu sempre falei muito que Santo Agostinho dizia: cantar é orar em dobro. Por quê? Porque você pode estar triste, aborrecida, você consegue sentar num canto e orar, mas cantar não. Para você cantar, você tem que dar uma volta nas suas emoções e ficar bem para cantar. E aí, quanto mais você canta, melhor você fica. E o que foi falado ontem é isso, a necessidade de todos nós cantarmos para melhorar a ambiência do planeta. A ambiência do planeta está triste, carregada, porque está acontecendo muitos fatos muito tristes, muito mesmo, e vai continuar acontecendo ainda. Ainda não vai parar. E aí, quando a gente canta, né, você ajuda a melhorar. Então, realmente, a música é uma maravilha, né? Jorge, cantar, você concorda, é orar em dobro. Concordo, e ontem eu estava lá também na tenda de Umbanda Mãe Maria, participando das festividades do Dia dos Pretos Velhos. 13, né? 13 de maio. 13 de maio. E ontem a Mãe Maria incorporou e falou claramente sobre isso. Falou: até na hora que você estiver mais triste, cante. Né? Na hora que a situação estiver difícil, cante. Pode ter certeza que você está lançando vibrações para o mundo todo. É. Então ela E ela... o coral estava lindo, né? Tava muito legal, gente, também. Eu queria ter ido também, mas eu tive aniversário para ir. Mas você sabe por que dia 13, Jorge, é o dia dos pretos velhos? Não, porque é o dia da libertação dos escravos. Exatamente. Foi o dia que foi assinado a Lei Áurea. É. Eu não sabia, fui pesquisar, eu falei, nossa. Não, mas inclusive não é muito aceito esse dia 13 para os negros, né? Porque eles acham que isso daí, economicamente, não era vantagem ter escravo. Então, o que acontece? Começou a vir muito a colonização italiana, europeia, aqui para o Brasil, e os negros, os escravos, já estavam se tornando antieconômico. E uma das críticas também é que não tinha... Eles não tinham. Foi libertado, mas não foi dado, pelo menos, o apoio que eles precisavam para poder sobreviver sem estar trabalhando. Porque o senhor, né? Os senhorinhos e tudo mais que cuidavam, davam a comida, davam. Aí quando libertou, foi todo mundo para a rua, né? Ou muitos foram para a rua. E não, a lei tinha que ainda, não só libertar, mas também dar assistência. Porque você prejudica um povo. Sim. Né? Você prejudica um povo. E aí você liberta eles, mas também não tem que dar uma assistência para eles conseguirem sobreviver. Né? A mesma coisa quando acontece em guerra. A guerra, que teve a Segunda a Guerra Mundial e tudo mais, houve o país destruiu o outro. Não, tudo bem, mas agora você vai ajudar a reconstruir o outro país. Sabe, né? Então é muitas sutilezas por trás. Né? Não, é difícil você analisar o passado com os óculos do presente. Sim, é verdade. Né? Então, é uma coisa assim, lamentável, porque, apesar de toda essa história criada e defendida, a situação melhora. Agora Sim. que a gente já tem a noção do que é certo, do que é necessário e correto, a gente está corrigindo? Ainda não. É. Ainda não. A gente ainda olha para um preto com, sei lá, eu não, graças a Deus, mas ainda tem. Então, se Sim. lá a gente critica, e agora? O que a gente pode fazer hoje para melhorar a situação? Não, né? É verdade. Fica só uma falação. É, uma vez estava vendo a pesquisa de um do negro americano, que ele foi para Cuba. Cuba, metade da população é negra. Ele falou, olha, aqui em Cuba, com o comunismo, que o pessoal fala, não vê um diretor, um ministro negro no governo cubano. E aqui no Brasil é a mesma coisa. 50% da nossa população é parda ou negro. Vê nos ministérios, tem um. Vai ser um, tem dois. Tem dois negros no ministério do atual governo federal, né? Então não tem, quer dizer, precisaria aumentar. Eu estou gostando da Rede Globo. A Rede Globo agora está mostrando tantas novelas com negros em papel de mais elevado, de mais categoria, porque antigamente só apresentava o negro como serviçal, como garçom, como porteiro, e agora não, agora está... É porque dá ibope, entendeu? Não. Da Ibope, por isso que... Não sei se da Ibope, só estou dizendo que eles agora acordaram. A propaganda que vocês estão vendo na televisão está aparecendo muito negros, que na época não aparecia. Nem negro e nem mulher gorda, nem mulher feia aparecia nas propagandas. Não pode olhar para mim. Hein? Hein? Não pode olhar para mim. Então, agora não. Agora parece que eles acordaram, porque o comércio está pedindo isso, né? Então. O mercado está pedindo, a população está pedindo, e outra, essa lei da igualdade também, que nós tanto falamos, agora que está começando a se fortalecer. É. Vamos lá, Rodrigo. Mais um só passar aqui para o Thiago. Ô Rui, esse dia saiu uma pesquisa lá do MDS, né, que é o Ministério de Desenvolvimento Social, e que a maioria dos moradores de rua são brancos, não são negros. Olha que dado interessante. Assim, mudou assim, de uns tá anos. Está mudando. Está mudando. Nossa, e graças a Deus que está mudando, né? Interessante, né? Vamos lá para os aniversariantes. Isso. Então, com oferecimento de WS, festas e embalagens, a gente tem os aniversariantes da semana. Você tem, hein, Jorge? Rui. É, lá no Paulo de Tarso tem bastante, viu? Hoje tem a Gildete Pereira Gomes, também tem a Gisele Serra e tem também o Leonardo José Lobato. Amanhã, a Renata Amadei Nicolau, dia 16, a Andréa Cristina Monteiro, e no dia 20, a Derque da Silva Filho. Esses são os aniversariantes da fraternidade Paulo de Tarso. Na nossa relação aqui, nós temos a Neide Cristina, que é da AME e do Grupo Castelã. Uhum. Um grande abraço para a Neide, né? Um grande abraço para ela mesmo, que ela ajuda lá na evangelização infantil, na mocidade, e também cantava com a gente no Grupo Castelã. Eu tenho alguns aqui também. No nosso... Só quero passar também que a semana passada eu não falei do meu padrinho, o meu tio Ângelo, irmão da minha mãe, fez aniversário dia 13 de maio. Às vezes ele escuta o programa também. Aqui a gente tem dia 18 de maio, eu não sei se está certo, mas a gente tem o Mário Vinhas, dia 18 de maio. Isso, Mário Vinhas. Eu esqueci de falar do Mário. Mário, que também esteve no programa junto com o Cláudio, no programa número 1, né, daqui do Vivência Espírita. E a gente tem um super importantíssimo aniversário. Você deixou pra eu falar, deixei, né? Deixei pra você falar. Não, é só pra enganar ele, porque ele tá ouvindo a gente. Isso. Mas a gente tem que falar, né? Do nosso grande irmão, amigo, o médium Edson Barbosa de Souza, 19 de maio, fazendo aniversário também. Então a gente deseja a vocês um grande paz e alegria, né? Então O Edson também, que tá, trabalha no Recanto de Luz e Mancheila, faz um trabalho hérculo lá também, junto com os trabalhadores, junto com todos os tarifeiros. É, a gente manda um abraço, né, Jorge? Isso, um grande abraço. Falei com ele essa semana. E dia 18 também é aniversário do Rui de casamento. Aniversário de casamento do Rui. Ele deu uma saidinha aqui. É, mas é o aniversário de casamento dele. Vamos ver se vai fazer alguma festa para convidar a gente, né? Bacana. Eu acho que ele saiu por causa disso, para não se comprometer. Para não falar, né? Uhum. E a gente... Hoje a gente não falou do sorteio, então a gente não vai sortear hoje. É, o livro a gente deixa para o próximo programa. O livro e o CD. É, mas a gente agradece aí por todos vocês. Agora a gente tem aqui, Rodrigo, Eclé, a gente tem, fala aí, pode falar. O Rodrigo, o ausente chegou, agora fala aí, ó. Ah, fala aí, ó. Dia aí. Dizendo, 18 aniversário de casamento do Rui. Você vai fechar festa, rua, vai fazer festa. 55 anos de casamento, né? Uhum. Olha só. Não é brincadeira. E mais 5 de namoro, 60 anos que eu conheço a minha baixinha. E olha. Legal. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi conhecer a minha esposa, né? Que legal, né? Mas não vai ter festa não, tá? Não. E olha feio pra mim, não vai ter festa não, tá? E olha feio pra mim, Jorge. Então, quando a gente escuta essa música, Clé, a gente pede para você comentar para a gente uma dica, falar para a gente uma dica, ou algum livro, ou alguma informação, um filme, algum livro que você esteja lendo, que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes. Nossa, meu. Te pegamos. Pode ser um que você, ou um que você não, gostou bastante. Livro que você qualquer gosta, um que você gostou. Qualquer um, só para. Estou tentando lembrar o nome. Eu sou desligado de nome. Meus livros ficam todos empilhadinhos lá, vou lendo. Agora eu tô recomeçando a ler os livros do André Luiz. Esse aqui você tem, né, Clé? Se você quiser dar dica dele. Esse já tá lá na cadeirinha. Na mostra minha sala novo, tem uma cadeirinha. Tem. Mostra de novo. Como a Cleia está esquecendo, eu estou mandando ela indicar esse aqui para vocês. Ó, Pontos e Causos, do Jorge Reis, né? Essa cadeirinha tem tudo quanto é livro que eu estou lendo. E aí eu recomecei os livros do André Luiz, estou no Missionário da Luz, o seu provavelmente vai ser nos intervalos. Uhum. Se eu estiver cansada de muita teoria, aí eu vou ler o seu, que é uma gostosura. Né? E aí de vez em quando eu pego um outro livro para ler... É, tem um lá que me lembra um pouquinho de francês. Aproveitando o Dia das Mães. Eu sou mais ligada em livro do que em televisão. A gente tinha falado no início do programa, que a gente pode também deixar aqui como dica também, que é Maria, lá de João Nunes Maia, também, já que é o Dia das Mães. Sim, né? Maria de Nazaré. Esse é lindíssimo. Esse eu já recomendei para muita gente. Já dei de presente. É lindíssimo. Já li duas vezes. Muito legal. E também, que nem a Esquina de Pedra. Lembro. Esquina de Pedra? Uhum. Eu li umas 3 vezes aquele livro. E também o Boa Nova, né? De Humberto de Campos, que eu li, é emocionante. Quem? Boa Nova é maravilhoso. É. Maravilhoso. O encontro de Jesus com Maria. Uhum. Lá no penúltimo capítulo. É. Então, eu precisava terminar um pouquinho aqui para falar. É aquela frase célebre do Evangelho. Mãe, o que fizestes dos filhos que te confiei? Uhum. Essa é a pergunta que a gente deve gravar aqui dentro para trabalhar a educação, a melhoria, a orientação, a luz para os nossos filhos. Mãe, o que fizestes dos filhos que te confiei? É Jesus legal. Nos perguntando. Maravilha. Eu tenho uma pergunta da Antônia Varuto para você, que ela está te perguntando, Cléia, como ela faz para te encontrar no Divino Mestre? Qual dia, quando que você está lá? É mais fácil ela me telefonar, porque assim falando, não sei. O marido dela está ali, depois você passa seu telefone para ele. Ah, tá. Não, bom. Ela é a esposa do Sebastião. E a Antônia está muito perto de onde você mora. Tá? É, dá para ir a ela pé. Mora? É? Ela mora? Ela mora na 9 de julho. Ah, é? Então, pode até ir tomar um café comigo lá em casa. Isso, então. É na Leopoldo Rossi. É, 35. Vai não todo mundo lá. Não, só aparece um outro. Vai todo mundo aparecer lá. Ó, então vamos todo gente, tá todo mas mundo a aí. Gente toma, ué. Todo mundo vamos lá tomar o um café agora na casa da. Não, brincadeira, a pessoal. A qualidade da Antônia é bolo. Né? Uhum, bota os eu dois. Eu sei dizer que lá na houve o. Domingo lá houve a festinha lá do Pó de Tarso e teve pessoa que ligando. Quem é que fez aquele bolo que eu comi que é excelente? Eu quero a receita. Tá aí, Antônia. Você tem que passar a receita pro moço. E um pedaço de bolo que eu levei para minha esposa, ela é enjoada para comida. Ela falou, nossa, mas que delícia que é esse bolo. Eu falei, tá vendo? Eu preciso elogiar em público a Antônia Varoto pela você vê o bolo que ela mandou hoje. Bolo de laranja dela hoje tá divino, né? É isso que você comeu dela. Vocês estão vendo lá fora lá os bolos. O Tião tá lá fora lá. Hoje a câmera dele não tá funcionando, mas o Tião tá ouvindo lá fora lá, que tá uma delícia mesmo. Muito, muito bom, né? Então, encerrando já, né, pessoal? Exatamente. Vamos então se despedindo, todo mundo. Uhum. Aí, Cléia, vai fazer a prece pra gente de encerramento? Faz. Por favor. Daqui a pouco a gente passa para você, então. Deixa eu... Eu gostei da Ecléia, que a hora que eu a convidei para vir aqui ao programa, ela falou, eu falei, é dia das mães, eu não poderia deixar de negar ir no programa de vocês, está vendo? Que legal. Olha, essas são as qualidades boas. Vamos agradecendo, então, a presença da Ecléia aqui, nossa grande irmã, que a gente gosta tanto, né? Tenho admiração por ela também. Carinho nosso entre nós é grande, né? Até ele que é caçulinha lá. A gente já está com carinho. Tenho certeza que todo o público gostou. E nós vamos encerrando aqui com a mensagem do Você Se Conhece, né, da nossa autoria. Todas as religiões são caminhos que levam ao Pai. Mas para que isso aconteça, precisamos ter o firme propósito de mudar os procedimentos de nossas vidas. E isto só nós poderemos fazer. Paz e alegria em todos os corações. Domingo que vem, quem está aqui com a gente, Rui? Nós vamos trazer a Gléria, que é responsável pelo projeto Cura-te aqui em São José, com um trabalho que ela faz maravilhosamente com os dependentes químicos. É. Legal. No Centro Espírita Divino Mestre. Né? É. Gléria. Gléria. Desse Gléria. Jeito. Gléria, Gléria. Quem começou o Cura-te foi um jovem. Kardec. É lá de Jacareí. Eu lembro da carinha dele. E faleceu quando ia ser inaugurado o projeto aqui em São José. Ele foi procurar eu e o Cláudio se a gente queria pegar o Cura-te. Aí a gente falou, nós estávamos sobrecarregados. Tinha que ir para a Gléria. Eu fiquei um ano e meio junto com eles estudando os 12 passos, que é uma das coisas mais bonitas que eu conheço, que é a reforma íntima dos alcoólicos anônimos. Né? É, bacana, né? Vale a pena. É bom ser velhinho, né? A gente vai lembrando de tanta coisa bonita que aconteceu. Não, só que quando ia inaugurar o projeto, ele faleceu, né? Ele foi fazer esteira e acabou falecendo, de uma maneira Rodrigo, inesperada. Rodrigo, só para falar que o Aécio falou que mandou a resposta para você, viu? Mandou, cadê? Mas deixa aí. Mandou para mim no pessoal, né? É. Ah, legal, bacana. Legal, vamos então encerrando? Vamos. Você mesmo. Então, quando tá demorando, é sempre sou eu, né? É sempre quem pergunta, né? Fala pro Aécio aqui que eu não recebi essa resposta, não, Aécio. Deu uma olhadinha aqui e não recebi, não, hein? Acho que você tá me enganando. Brincadeira. No chat, eu acho, não sei. Então, a gente agradece aqui a todos os ouvintes que entraram aqui, participaram, deixaram as mensagens e também ligaram pra gente. A gente deixou uma enquete aqui, né? As mães merecem todas as homenagens nesse dia especial. 99% disseram que sim. Então a gente teve um aí que não deve gostar muito da mãe aí, não. Eu já disse. O Jorge sempre pode ser o contraponto, mas acho que nesse caso não. A questão é outra. Nesse caso não. Acho que ele votaria duas vezes sim, eu acho. né, Jorge? Claro, tenho duas mães. Então, né? Nesse caso, ele votaria duas vezes. Eu quero deixar, então, um beijo para minha mãe, Maria Ângela, que está nos escutando. Então, quero deixar um abração para ela, para minha mãe, pelo carinho que eu tenho por ela, por ter me recebido, né? Ter aceito me receber nessa encarnação, recebendo esse desafio, né? E também a minha esposa Camila, que é mãe do Francisco, do Lucas, né, que também é uma mãe, é uma super mãe, para dar conta, né? E se eu tô aqui hoje conseguindo todo domingo estar aqui de manhã, é porque ela segura aqueles dois furacões lá e, e toma conta deles. Então eu agradeço de coração, né? Então obrigado a todos vocês e um feliz Dia das Mães para todos. Thiago, um bom domingo para todos. Assim, aproveitem cada segundo com as suas mães, tá? Porque esse é um presente divino. Vamos lá, Carlinhos, Rui. Todos já foi? Rui já foi? Já. Eu só quero agradecer aqui ao pessoal e agradecer a minha esposa por estar me aguentando todo esse tempo, né? O Aécio César, ele disse que foi o único a dizer não para a enquete que você fez. Ah, então descobrimos quem foi. Porque para mim, todos os dias deveriam ser especiais para elas. Pronto. Não adianta ficar com mimos para com elas nesse dia e nos outros a torna como escravas dos filhos. O Aécio sempre. O Aécio, ele é... Acidamente correto. O não dele foi um sim bem grandão. Pronto. Agradecemos ao Rodrigo, ao Thiago, à Ecléia, o carinho conosco aqui, maravilhoso programa, Rui, Jorge, ao Sebastião Varotto, a Antônia Varotto, que está feliz, dizendo que, oba, vai levar o bolo, o café. Leva o bolo. E esse bolo... Você passa o endereço pro Tchel, que é a esposa dela, para ela fazer uma visita para você. Né? Quer dizer que agora você está o dia inteiro disponível em casa? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não para, né? Nós deixamos de convidar a Ecléia para vir aqui várias vezes, porque ela estava cuidando do grande amigo nosso, que era o Cláudio. Né? Que partiu agora, já. Quanto tempo faz que ele... Não sei, foi em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quatro meses. Quatro meses que o Cláudio nos deixou fisicamente, né? Mas espiritualmente ele está aqui conosco. Ah, todo mundo vê. Com certeza. A gente já viu. Ele chegava, Rui Barbosa! Barulhento. E faltou espaço, né? Faltou espaço para receber ele, para se despedir lá. Foi muita gente que foi lá se despedir dele, né? Parecia festa, não parecia? Rodrigo? Aquela acho jantarada. Que é a alegria, né? Porque ele era muito alegre. Né? Era muito só alegre. Todo mundo se abraçando, parecia festa. Não, e é uma festa mesmo, né? Eu sou muito favorável aos japoneses, que faz festa quando a pessoa vai embora, né? Que é uma libertação para o espírito, né, Rui? Era a festa se tivesse todo mundo junto, né, Clé? Mas festa do lado de lá. Esperar, né? Um tempão ainda. Lá, do lado de lá, não tem dúvida que foi aqui a festa. Do lado de lá sempre é. Então, Carlinhos. Agradecemos a família Vivenciana, a companhia nesse domingo do Dia das Mães. Desejando a todas as mães desse universo de nosso Deus um feliz dia, mas Dia das Mães, como disse o nosso querido Aécio César, Dia das Mães é todo dia que você acordar e ver tua mãe como companhia é a coisa mais gostosa do mundo. Aqueles que a perderam para o plano espiritual, que sejam felizes da mesma maneira, porque a sua mãe está do seu lado, viu, Tiago? Um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango, com seu cardápio predileto. Um abração ao Dinho e à Fia, nesse domingo abençoado, e a todas as mães desse planeta. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. E Cleus, o microfone está aí para você fazer suas considerações finais e depois fazer uma pequena prece então, de encerramento. Eu vou fazer uma prece menorzinha para ter espaço para eu ler um poema lindinho que a nossa coordenadora do projeto mandou imprimir para entregar para cada mãe. O poema diz assim: tu que vais nascer hoje, tu que vais nascer hoje, não tenhas medo. O mundo está difícil, talvez um pouco louco, mas vai. Quando vires a tua mãe pela primeira vez, sorri para ela. Foi a escolhida pelo teu anjo de guarda. Nela encontrarás o maior amor, a proteção e a oração. E depois, encontra o teu sonho e segue-o. Não tenhas medo de recomeçar sempre. Não tenhas receio de amar, de dizeres que amas, de chorar quando o amor não te encontrar. Não te apegues muito a coisas materiais, são banais. Não julgues sem conhecer, nunca te consideres superior a ninguém. Elogia muito, sorri sempre, até em momentos menos bons. Espalha o bem, ama a natureza, seja generoso e gentil. E deixa as tuas pegadas no coração das pessoas. É para isso que vens, Marisa Souza. Em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome dessa sagrada família, Jesus, Maria, Mãe Santíssima e José, que obedeceu a um sonho e que nós temos o Evangelho nas mãos e ainda não obedecemos. Em nome dessas entidades queridas que nos iluminam, iluminam o nosso mundo, nós vamos encerrando essa delícia de programa. Que belezinha. Que Deus abençoe os trabalhadores aqui e os espirituais que estão sempre prontos nas orientações, nas ideias. Que Deus abençoe aqueles que passaram por aqui. Muito bom. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada pela família. Obrigada pelos meus troncos familiares. Obrigada, Senhor, pelos amigos, pelas minhas filhas, pelo meu querido companheiro. Que assim seja. Obrigada, Senhor, pela minha família inteira. Essa família de amigos, de familiares, todos, enfim. Obrigada. Graças a Deus. De quem traz o tempo.